Delta 5218, livre pouso na pista 1-0. Luiz, que é autorizado girar de base, pistão no zero, reporte final. O trip 5218, solo aos 37, libere primeira direitinho, solo no 21, decimal 9. 219, chamando o 218. Solo Salvador, boa noite, Oxané, 6310, o box 06, pro spec, funcionamento. Livre pushback, sonamento, chame táxi, Oxenem 6310. Afirmativo, livre pushback, sonamento, reportar a táxi, 6310. RIP 5218, prossiga via Alfa, Kilo, Pat 3, posição 05. Luiz, que é autorizado o toque remitido a pistão a zero, vento 1 a 30 graus, 099. Pistão 58. 1 a 38, a bordo 4 horas e 15, João Pessoa. Livre táxi, Índia Alfa, ponte para a pista 90, nos chama na torre em 1895, altimetro 0-4, tanto 3858. Índia Alfa 1895 com 1014, tanto 3858. Confirme. Tango Q November. Tango Kilo Zulu, confirme o horário do plano? É para revisitar o remoto aqui do pátio 1, posição 10, para o pátio 3, posição 2. toque do pátio 1, posição 10 para o pátio 3. Posição 2, afirmativo. Gente, aguarde um minuto para o reboque. Ok, obrigado. Escuta 3858, autorizada alinhar e manter a cabeceira no zero. A linha é mantenha no zero, tá? 3858. Suíte, tocou e remeteu ao 41, curva da esquerda, reporte de pena do vento, posição no zero. O Bravo Suíte copiou a torre? O Bravo Suíte tocou e remeteu ao 42, curva da esquerda, reporte de pena do vento, pista 1 a 0. Salvador 1, Xané 6310, acionado, pronto para o táxi, informa 124 a bordo, temos 3 horas e 40 de autonomia, alternando Natal. Libre táxi, via Pátio 1, Índia Alfa, ponte espera da pista 90, onde chamar a torre 1 no último 5, 8690, 104, Xané 6310. Afirmativo, livre táxi, via Pátio Índia Alfa, e no ponto de espera, vai chamar a torre 118-95, Xané 6310. Aeronave do Evoque, na escuta. Gente, braço isso, reporte final, pistão no 7. Pista 3858, tem livre decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 099. Pistão no 0, 3858. Transmita, tem que o novembro na escuta. Autorizado em reboque da posição 1-0 do pátio 1 para a posição 0-2 do pátio 3. Ok, obrigado. Agora eu vou 1-0-9-6, paciente das condições, autorização para Fortaleza. Gente, informação em curso Romeu, guarde para a cópia 1096. Gente, bom, 1096. Pista 3858, decolado aos 45, chame controle em 129.45. 2945, boa. Doutor Salvador, boa noite, Xané 6310, ponto espera, pista 10, toma. 61, prossiga. Visação Brasília. Número 2 para a cópia, 3861. Saída prevista, por favor. Arbor Elefa. Arbor Elefa, obrigado. 1096, copia? Copia. Trazer até Fortaleza, nível 370, veio pelo voo 19. Bangu, DCT, Abucu, DCT, conforme a rota do plano. Decola da 190 com a primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, Fruti, o transponder 5120, frequência do controle 129.45. Mate, ó, 3370, via Pazolão 9, Bangu, direto a Buco, Pazolão 9. Decolado 10, saída bomba. Não copiou as duas linhas. 5120 é o nosso transponder e controle 129 está presente. Decolada 1-0 com curva à esquerda no perfil de saída Momo, Cogpo, Frutti. Momo, Cogpo, Frutti. Gente, obrigado. Chame para acionamento pushback, voo 1-0-9-6. Vamos lá. 3861 no copia. Até Brasília, nível 360, deu pêsulo 1-7 até Atino, onde sobe para o nível 380 conforme a rota do plano. O decola da 1-0 com a primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, o transponder 5105, frequência do controle 129-45. Só confirmando o nível 380 ou 360? 3861 na guarda. Tanque Novembro a chamar, pedimos autorização para prosseguir com o pushback para o pátio 3, posição 2. Solo, está 3861. 3861 na guarda, um minuto. É só confirmar o nível, por favor. É 3861 ou 3861? 3861, nós estamos verificando em coordenação com o centro. Se for, qual foi o passado nível, por favor? Vai, cotejão, falta somente o cotejamento, só. Nível autorizado é o 360. Então, conforme 360, fomos o 197, Amura, Elefa. 1107 da Pino, 5105-2945, está no pátio 3, posição 8. Gente, chama para acionamento e pushback, está 3861. 360, pushback, chamada. Confirma, só favor, que estamos autorizados a iniciar o pushback para a posição pátio 3, posição 2. Tango, quilo novembro, está autorizado o reboque até o pátio 3. Ok, obrigado. Salvador, o TRIP 5591. O TRIP 5591 continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. E continua no aguardo 5591. TRIP 5591 tem livre pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-9-9, cheque trem de pouso. E livre pouso, trem baixado, travado, 5591. Bravo que Luiz, chame controle 129.45. copia? José Zé Aracaju, nível 190, via Golf 677, decoladão 90, com a primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, DCT Aracaju. O transponder 5124, a frequência do controle 129.45. 5591, solo 52, libere primeira direita, solo 129. Pode virar primeira direita, solo 219, 5591. Afirmo, 5591. Cuidado no momento, só corrigindo, transponde 5124. Solo 3591, livrão na eco. Trip 5216, cotejo, transponde 5124. Segmento com real de chame, telefonamento e pushback, 5216. 55, trip 5591, prossiga via alfa chame, alfa quilo pat 3, posição 03. Alfa back, acionamento sempre o taxi. 2 anos back no pátio, 3, 9, tá, 3, 8, 9. Então 3861, atente a aeronave que vai passar a cauda, é reboque. Atente, atenção a aeronave que vai passar a cauda, pode estar autorizado, tá 3861. flexionamento, voo 096, tá no portão 5. Voo 096, tentando aeronave CT, tendo reboque na saída do pad 3, tá livre, pushback, acionamento, chama pelo táxi. Tentando aeronave na saída do 3, autorizado, chamar em táxi, voo 096. Solo, tá 3861? Prossiga, tá 3861, né? Confirma o tráfego aí pra nós, pushback, por favor. Confirme. O tráfego, pro nosso início de pushback, parece que tá parado aí a nossa retaguarda. É o quilo novembro, na escuta. 31 novembro, transmita. É o quilo novembro, tem condição de agilizar o reboque? É, sim, estamos mesmo quase aqui na visão do reboque. Vamos aqui a passar por trás da posição 1 do pátio 3. Confirme. Estamos quase aqui na visão do reboque. Vamos dar entrada na posição 2 do pátio 3. Então o quilo novembro. O TAP 3861, se informar o tráfego para reboque, ele vai para a posição 02. O senhor teria condições, em coordenação com a equipe de solo, de efetuar o pushback e acionamento? Afirmativo. Então eu vou iniciar coordenado com a equipe de solo. Gente, chame pelo táxi. Só para informação, o tráfego já está iniciando a curva para a posição 02. Então, iniciando o pushback com coordenação de som, tá? 3861. Salvador, Oceano 62, Oceano 63, Marcei. Oceano 63, 13, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 089, cheque 30 pouso. Livre pouso 1-0, 63, Marcei. Confirme 30 pouso, Oceano 63, 13. Tá em trânsito, vai formar baixado e travado. Para o táxi, o voo 1096, está com o POV de 1-2-5, 3 horas e 40, repetição alterna. Livre táxi via Pati 1 no Índia Alfa, ponte espera da pista 90, Chamaratu em 1-95, 8-90, 1-4, gol 1-0-96. Índia Alfa, ponte espera 1-1-8-95, ajuste agora a pista 1, gol 1-0-96. contigo no 09, mesmo tempo de espera. Segundo 096, após passagem do tráfego, está autorizado alinhar e manter cabeceira aberta. Após passagem do tráfego, alinhe e mantém, fico no 095. Boa noite, Gol 866. Gol 866, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, Gol 866. Puxa, né, 6313, solo 04, libere primeira direita, chame solo 21.9. Liberando 21.9.63, Taxi via Alfa, importância da Juliette. Alfa, onde vai Juliette? Colagem pistão no 0, vento 130, grau 079. Índia e Alfa, quando espera no 0, torre 1, 18, decimal 95, altímetro no 0, no 4, bom voo, boa noite, tá 3861. Mi 14, pátio Índia e Alfa, 1895, tá 3861. Obrigado, bom trabalho. Decimal 45, 12945. 2945, vou chamar. Alfa, comando de Juliette para portão 404. 404. Oi, comandante, 3861. Tran 3861, ali mantém pistão 90. Pois é, ali mantém 90, tran 3861. Oito, meia, meia, solo 08, libera direito, 9219. Direita, 219, Lampan. 38161, livre da colagem 510, vento no 30 graus 079. Externo, 38. Decolou 10, chame o controle 129.45. 2945, boa noite. Eu vou, obrigado. Luiz, que confirma intenções de pouso ou toca remetida. Bravo que Luiz, que reporte sinal de 3 milhas 17. Via Juliette, portão 02. Torre Salvador, Rio 9810, fui LS. Frente Rio 9810, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 099, informa o tráfego à esquerda, final de 3 milhas, pista 17, Charlie 150, vai manter esperando o setor, não vai interferir com sua aproximação. Livre pouso, pista 10, tá sentindo tráfego, Rio 9810. Bravo que Luiz, que devido ao Boeing final de 5 milhas, pista 10, inicia espera no setor com curvas pela esquerda, aguardando instruções. Daqui do 866. Caminho no 219. Oh, perdão. Salve, boa noite, 866, próximo aqui, é o melhor, Juliette. Via Juliette, portão 02, gol no 866. Juliette 02, obrigado. Luiz, que complete 360 e reporte reinterceptando o sinal no 7. Gente, bravo que Luiz, que aguarde a autorização para o toque remetida. nome é Chame Taxi. Bravo Kilo Whisky, livre toque arremetida, pista 17, vento no 1, 0 grau, 07 nós. E o 98 no 0, solo 15, livre à direita no 219. Direita 219, 98 no 0. Boa noite, 198-10, livrando sua escuta. Boa noite, 198-10, táxi via Alfa e reporte antes da Taxi Kilo para ingresso. Táxi via Alfa vai reportar antes da Taxi Kilo para ingresso, 198-10. Rio 9810, aproximando o taxi em quilo. Tente ingresso a quilo e pátio 3, aguardando o início do táxi do TR da Trip. E após o mesmo, prossegue para a posição 09 do pátio 3. Então ingresso taxi em quilo, ingresso pátio 3 e aguarda na entrada do pátio 3 o início do táxi da aeronave da Trip. Após posição 9, Rio 9810. 352. Circuito padrão, reporte para girar base no 7. Tô no 0 no 4, tem um voo, boa noite, trip 52 é no mesmo. E aí, despacho principal, 3895, é, irá o trip 52 no meio. trip 5216, a linha mantém, pista no zero. Que Luiz, que livre toque é remetido no 7, vento no 2, 0 grau, 09 nós. Livre toque remetido na 1, 7, 0 grau, 3. Trip 5-2, 1 no meia, livre decolagem, pistão no 0, vento no 2, 0 grau, 09 nós. Dois, um, no meia, close, 21, chame o controle que Luiz, que tocou e arremeteu os 2-2, circuito padrão, reporte para girar a base no 7. Duque Luiz, que livre toque arremetida, pista 17, vento no 1, 0 grau, 09 nós. Que Luiz Pitou foi arremeteu os 26, autorizado circuito padrão, reporte para gerar base no 7. Que Luiz, que livre toque arremetido no 7, vento 120 graus, 07 nós. Bravo que Luiz, que informa que após o toque e arremetida vai prosseguir na proa do farol de Itapuã. Gente, Bravo que Luiz, que após o toque arremetida prossegue na proa do farol de Itapuã, aguarde confirmação junto ao controle. Salvador, voo 1973. Voo 1973, formação Bravo. Pois é, formação Alfa. Galeão, copia o 360. Assistente Alfa e copia 360, Galeão. 973, Galeão, nível 360 está autorizado. Aerovia Pinzulu 10 até SMAP. Eco Sierra Mike Alfa Papá, SMAP. Após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar Lúvito. Após Lúvito, direto Barbacena, Bravo, Bravo Charlie. E após conforme rota, Nicolás A10, concurso direita na subida da El. Após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Aciona transponder 5103 e o controle 129.45. Autorizado Galeano nível 360, via Zulu 10 até SMAP. Após Lúvito, Barbacena e prossegue conforme rota. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda e Bridge. Transponder 5103, frequência 12945. Correto, portão 2, chame pronto, gol 1973. Vai, reporta pronto. Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, prossiga. Estabilizado no ILS, vai passar Cimbra. Gente, Oscar Papagolf, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 09 nós. Golf, livre pouso. Salvador de Papa Tango, Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, inicie 360 com curva pela esquerda na rotatória, aguardando instruções, informa dois trapos para pouso no zero. Tá feito, vai aguardar. Papa Golf, mil pés, é possível uma base curta pela direita 17? Firmosca, Papa Golf, o vento no 30 graus, 09, mas... Sim, cancelando e base curta pela direita, 17.